voz do paredão. O mal de Nico Coara. Especialmente pra safada que tá tudo planejado. Tô apenas esperando tu brotar no meu barraco. Enquanto tu mama e o bolo tem um chazinho do massa. Pode vir sentar sem pena, eu quero ver gemer chapada. Ele fez um convite que eu não pude recusar. Ele fez um convite que eu não pude recusar. Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar. Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar. Bota devagar, toca devagar. Passa com carinho que é pra não me machucar. Toca devagar. Alô, Adailson CDs, Israel Divulgações, Fabinho Divulgações. Alô, Natália Cândido, Eric Guerreiro. Especialmente pra safada que tá tudo planejado. Tô apenas esperando tu brotar no meu barraco. Enquanto tu mama e o bolo tem um chazinho do massa. Pode vir sentar sem pena, eu quero ver gemer chapada. Ele fez um convite que eu não pude recusar. Ele fez um convite que eu não pude recusar. Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar. Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar. Bota devagar, toca devagar. Passa com carinho que pra não me machucar. Toca devagar, toca devagar. Vai colocar no na pepeca, só não pode se apegar. Toca devagar, toca devagar, toca devagar. Vai só com carinho que pra não me machucar. Vai colocar no na pepeca, só não pode se apegar. Toca devagar, toca devagar, toca devagar. Vai só com carinho que pra não me machucar. A banca é só uma, a Zorra Records. É a voz do seu paredão. Demais, demais, demais, demais, demais, demais, demais, demais.